Cheiro 26, página 151. Estás com frio, constata o Boggs. Vou ver se consigo arranjar um cobertor. Ele desaparece antes de eu poder protestar. Não quero um cobertor, mesmo que o mármore continue a sugar-me o calor do corpo. Katniss, diz o Haymitch ao meu ouvido. Ainda estou aqui, respondo. Houve um desenvolvimento interessante com o Pita esta tarde. Achei que quisesses saber, comunica ele. Interessante não é bom. Não é melhor. Mas, na verdade, não tenho outra alternativa senão ouvir. Mostramos-lhe aquele clipe em que estás a cantar A Árvore da Forca? Nunca foi transmitido, por isso o Capitólio não podia tê-lo usado quando o Pita estava a ser sequestrado. Ele disse que reconhecia a canção. Por um instante deixo-te respirar. Depois percebo que é mais uma confusão provocada pelo veneno de vespas batedoras. Não podia, Haymitch. Nunca me ouviu cantar essa canção. Não tu, o teu pai. O Pita ouviu-o a cantá-la. Um dia, quando teu pai foi à padaria. O Pita era pequeno, talvez tivesse uns 6 ou 7 anos. Mas lembra-se, porque na altura quis ouvir com cuidado para ver se os pássaros paravam de cantar, revela o Haymitch. Imagino que devam ter parado. 6 ou 7. Isso teria sido antes de minha mãe proibir a canção. Talvez por volta da altura em que eu estava a aprender a cantá-la. Eu também estava presente? Acho que não. Pelo menos não falou de ti. Mas é a primeira ligação à tua pessoa que não provocou qualquer perturbação mental, assevera o Haymitch. É qualquer coisa, Katniss. O meu pai. Ele parece estar em todo lado hoje, morrendo na mina, entrando com a sua canção na mente confusa do Pita, tremeluzindo no olhar protetor que o Boggs me lança quando me envolve os ombros com o cobertor. Sinto tanto a falda dele que dói. O tiroteio começa a intensificar-se lá fora. O Gale passa a correr com um grupo de rebeldes, dirigindo-se ansiosamente para a batalha. Não peço para me juntar aos combatentes. Não é que eles me deixassem. Também não estou com disposição para isso. Não tenho sangue a ferver. Queria que o Pita estivesse aqui. O velho Pita. Porque ele seria capaz de explicar por que razão é tão condenável andar aos tiros quando pessoas, qualquer tipo de pessoas, tentam desesperadamente sair da montanha. Ou será que a minha própria história está a tornar-me demasiado sensível? Não estamos em guerra? Não é isto apenas outra maneira de matar os nossos inimigos? A noite cai depressa. Acendem-se holofotes enormes e fortes, iluminando a praça. No interior da estação de comboios, todas as lâmpadas também devem estar a arder à potência máxima. Mesmo da minha posição, do outro lado da praça, consigo ver claramente, através da fachada de vidro laminado, do edifício comprido e estreito. Seria impossível perder a chegada de um comboio ou mesmo de uma pessoa. Mas passam-se horas e não chega ninguém. A cada minuto que passa, torna-se mais difícil imaginar que alguém tenha sobrevivido ao assalto ao bico. Já passa da meia-noite quando a Crescida vem prender um microfone especial ao meu fato. Para que é isso? Pergunto. A voz do Haymitch surge para explicar. Sei que não vais gostar, mas precisamos que faças um discurso. Um discurso? Pergunto, sentindo-me logo mal disposta. Eu dito-te o discurso, palavra a palavra, garante-me ele. Só terás de repetir o que eu disser. Escuta, não há qualquer sinal de vida naquela montanha. Já vencemos, mas a luta continua. Então pensámos que se fosses até aos degraus da Casa da Justiça, explicasses, dissesses a toda a gente que o bico foi derrubado, que a presença do Capitólio no Distrito 2 chegou ao fim, talvez conseguisses convencer as restantes forças a renderem-se. Olhe para a escuridão do outro lado da praça. Nem sequer consigo ver as forças deles. É para isso que serve o microfone, explica o Plutarco. Faremos uma transmissão. Vamos transmitir não só a tua voz, através do sistema áudio de emergência deles, mas também a tua imagem, para onde quer que as pessoas tenham acesso a um ecrã. Sei que existem dois ecrãs gigantes na praça. Vi-os no Passeio da Vitória. Talvez resultasse se eu soubesse fazer este tipo de coisas, o que não é o caso. Eles também tentaram ditar umas palavras naquelas primeiras experiências com os propós e foi um fiasco. Pode salvar muitas vidas, Katniss, diz o Haymitch por fim. Está bem, vou tentar. Anuo. É estranho estar lá fora, ao cimo das escadas, de fato completo, fortemente iluminada, mas sem um público visível a quem proferir o meu discurso. Como se estivesse a fazer um espetáculo para a lua. Vamos ser rápidos, acrescenta o Haymitch. Estás demasiado exposta. A minha equipa de filmagens, posicionada na praça com câmaras especiais, faz-me sinal de que está pronta. Digo ao Haymitch para começar. Depois ligo o meu microfone e ouço com muita atenção ditar a primeira frase do discurso. Uma imagem enorme do meu corpo ilumina um dos ecrãs sobre a praça. Quando começo a falar, povo do Distrito 2, sou a Katniss Everdeen. Estou a falar-vos dos degraus da Casa da Justiça, onde os dois comboios entram ruidosamente na estação, lado a lado. Quando as portas se abrem, as pessoas saem aos trambolhões, numa nuvem de fumo que trouxeram do bico. Devem ter tido, pelo menos, uma pequena ideia do que as esperava na praça, porque vejo-as a tentar agir evasivamente. A maioria deita-se no chão e uma saraivada de balas dentro da estação apaga as luzes. Eles vieram armados, como previu Gale, mas também vieram feridos. Ouvem-se os gemidos no silencioso ar da noite. Alguém apaga as luzes nas escadas, deixando-me na proteção da sombra. Uma chama irrompe no interior da estação. Um dos comboios deve estar a arder e um fumo denso e negro ergue-se em vagas contra as janelas. Sem alternativas, as pessoas começam a sair para a praça, engasgando-se com o fumo, mas brandindo desafiadoramente as suas armas. Os meus olhos perscrutam os telhados que circundam a praça. Todos eles foram fortificados com ninhos de metralhadoras manejados por rebeldes e o luar reflete-se nos canos oleados. Um jovem sai aos tropeções da estação, com uma mão segurando um pano ensanguentado na cara e a outra arrastando uma espingarda. Quando tropeça e cai de cabeça, vejo as marcas das queimaduras nas costas da sua camisa e a pele vermelha por baixo. E, de repente, ele é apenas mais uma vítima de um acidente na mina. Os meus pés voam pela escada abaixo e começo a correr para ele. Parem! Grito para os rebeldes. Não disparem! As palavras ecoam pela praça e mais além, porque o microfone amplifica a minha voz. Parem! Estou a aproximar-me do jovem, curvando-me para o ajudar, quando ele se ajoelha e aponta a espingarda à minha cabeça. Recuo, instintivamente, e levanto o arco por cima da cabeça, para mostrar que não pretendia fazer-lhe mal. Agora que ele tem as duas mãos na espingarda, vejo o buraco na sua face, onde alguma coisa, talvez uma pedra a cair, lhe perfurou a carne. Ele cheira a coisas queimadas, cabelo, carne, combustível. Tem os olhos dementes de dor e medo. Não te mexas, sussurra-me a voz do Haymitch ao ouvido. Obedeço à sua ordem, percebendo que todo o Distrito 2, talvez todo o Panem, deve estar a ver-me neste momento. O mimo gaio, à mercê de um homem que não tem nada a perder. A sua fala, truncada, mal se consegue perceber. Dá-me uma razão para não te matar. O resto do mundo retrocede. Estou sozinha, fitando os olhos tristes do homem do bico, que me pede uma razão. Devia ser capaz de lhe oferecer milhares, com toda a certeza, mas as únicas palavras que me chegam aos lábios são: não posso. Logicamente, o passo seguinte seria o homem puxar o gatilho, mas ele parece confuso, tentando perceber as minhas palavras. Experimento a minha própria confusão quando percebo que o que disse é a mais completa verdade e que o nobre impulso que me levou a atravessar a praça é substituído pelo desespero. Não posso. Esse é o problema, não é? Baixo o meu arco. Nós fizemos explodir a vossa mina. Vocês incendiaram o meu distrito. Temos todas as razões para atirar um ao outro. Por isso, mata-me. Dá essa alegria ao Capitólio. Eu desisto de continuar a matar os seus escravos. Deixo cair o arco no chão e dou-lhe um empurrão com a bota. Ele desliza pelas pedras e para junto dos joelhos do homem. Não sou escravo deles, murmura o homem. Eu sou, afirmo. Foi por isso que matei o Cato, que matei o Thresh, que matou a Clove, que tentou matar-me. É um ciclo interminável. E quem ganha? Nós não. Nem os distritos. Sempre o Capitólio. Mas estou farta de ser um peão nos seus jogos. O Pita, no telhado, na véspera dos nossos primeiros jogos da fome, ele percebeu tudo. Antes mesmo de termos posto os pés na arena. Espero que esteja a ver agora, que se lembre daquela noite exatamente como aconteceu e que talvez me perdoe quando eu morrer. Continua a falar. Fala-lhes do que sentiste quando viste a montanha ruir, insiste o Haymitch. Quando vi aquela montanha ruir hoje à noite, pensei, eles conseguiram de novo. Levaram-me a matar-vos, as pessoas nos distritos. Mas por que fiz eu isso? O Distrito 12 e o Distrito 2 não têm qualquer disputa, exceto aquela que o Capitólio nos impôs. O jovem pisca os olhos sem compreender. Ajoelho-me diante dele, falando com uma voz baixa e urgente. E por que estás a lutar contra os rebeldes nos telhados? Contra a Lime, que foi a vossa vencedora, contra pessoas que eram tuas vizinhas, talvez até teus familiares. Não sei, diz o homem, mas não desvia a arma. Levanto-me e giro lentamente, dirigindo-me às metralhadoras. E vocês aí em cima? Eu venho de uma cidade de mineiros. Desde quando é que mineiros condenam outros mineiros a este tipo de morte? E depois preparam-se para matar quem consegue escapar aos escombros. Quem é o inimigo? Sussurra o Haymitch. Estas pessoas, continuo, apontando para os feridos na praça, não são o vosso inimigo. Volto-me de repente para a estação de comboios. Os rebeldes não são o vosso inimigo. Só temos um inimigo, o Capitólio. Esta é a nossa oportunidade para lhes tirar o poder, mas precisamos de todos os distritos para o fazer. As câmaras aproximam-se de mim, quando estendo as mãos para o homem, para os feridos, para os rebeldes relutantes em todo o Panema. Por favor, juntem-se a nós. As minhas palavras pairam no ar. Olho para o ecrã, esperando ver alguma vaga de reconciliação atravessar a multidão. Em vez disso, vejo-me a levar um tiro.